Sara Moreira no quarto lugar do Great Manchester Room. Porto e Benfica, os resultados do basquetebol deste fim de semana. E as últimas do futsal, quando se caminha para o final de mais uma temporada. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Ela é a diarista, mas podia chamar-se a Rainha das Aventuras. Boa tarde, as senhoras desejam? Estamos procurando uma perua. Que é isso? Estamos procurando uma vaga para colocar a nossa perua, mas já encontramos. Marinette é uma empregada doméstica que vai entrar na sua casa e virar a sua vida do avesso. Viva com Marinette as aventuras de uma diarista. A Diarista, todos os sábados, às 21h, na Rádio Antena Web. Tudo o que se passa no mundo, passa no Antena News. Diariamente, um bloco informativo de 5 minutos põe-no a par do que acontece no planeta. A notícia e o desenvolvimento. O esperado e o surpreendente em Antena News. De segunda a sexta-feira, às 11h40 da manhã, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia. Aqui, na Antena Web. Com fatos e argumentos, com clareza, com fundamentos, crítico e consciente. Nuno Miguel traz-lhe esta semana um resumo semanal, pelo seu ponto de vista, dos acontecimentos mais importantes dos últimos dias. Domingos, 8 da noite, na Antena Web. Começamos a edição de hoje do Desporto Antena com os resultados dos campeonatos nacionais da 2ª e 3ª divisões de futsal sénior. Estamos apenas uma jornada do final e já muitas decisões estão tomadas. Trago-vos, portanto, a classificação e os resultados desta 25ª jornada nas 6 séries que compõem 2 a 2ª divisão e 4 a 3ª. Ora, vamos aos resultados da Série A. Sendo que o Braga é a equipa que vai subir à 1ª Divisão na época 2011-2012. Futebol Clube da Foz 1, Viseu Futsal 2, Junqueira 2, Boa Vista 5, Bom Pastor 3, Póvoa Futsal 3, Covão do Lobo 7, Chaves Futsal 10, Nogueiró 4, Farlab 6, Sporting de Braga 4, Lameirinhas 3 e Lamas Futsal 0, Académica 5. O Braga está em primeiro com 60 pontos, tem mais 5 que a Académica. Ora, havendo apenas 3 pontos em disputa, a equipa do Sporting de Braga sobe então à 1ª Divisão, é campeã da 2ª Divisão Série A. Braga com 60 pontos, Académica com 55 e Chaves Futsal com 46 são os segundos e terceiros classificados a uma jornada do fim. Na zona de descida estão a equipa do Nogueiró com 23, Lamas Futsal com 22 e Junqueira com 21, recordando apenas que descem os últimos dois classificados à 3ª Divisão. Aqui ainda há muita coisa por decidir porque ainda há outros implicados também nesta luta pela manutenção. Série B com a equipa de Leões de Porto Salvo já, enfim, na 1ª Divisão também. Ora, com os seguintes resultados nesta 25ª jornada. Dramático de Cascais, 5. Leões de Porto Salvo, 9. Bairro da Boa Esperança, 4. Sport Lisboa e Olivais, 8. Amarense, 4. Vila Verde, 0. Loutano, 5. Os Independentes de Sines, 2. CPCD, 2. Operário dos Açores, 11. São João, 8. Albufeira Futsal, 2. E Loures, 4. Os Torpedos, 1. Leões Porto Salvo, 70 pontos. Estão a 6 do segundo, que é o Operário dos Açores, tem 64. E a 9 do Sport Lisboa e Olivais, que tem 61. Ora, como só há 3 pontos em disputa, a equipa do Leões Porto Salvo sobe. É campeã da 2ª Divisão. Na zona de descida estão o Loutano, que tem 16 pontos. Vai no 12º lugar. O 13º é o Vila Verde, com 13. E o 14º, já despromovido, os Independentes, com apenas 6 pontos. 3ª Divisão, Série A. Lembrando que aqui há apenas uma equipa que vai descer, já que há 13 participantes apenas, com a assistência de um dos clubes da 3ª Divisão, Série A. Amigos de Serva, 5. Ambos os Rios, 7. Gualtar, 4. Desportivo das Aves, 2. Escola Profissional de Braga, 6. Carraseda de Anciães, 1. Paredes, 6. Valpaço Futsal, 6. Nogueirense, 3. Macedense, 6. E Contacto, 3. Fundação Manuel da Costa, 1. A Escola Profissional de Braga tem 48 pontos e é agora a primeira classificada. Mas tem os mesmos 48 pontos que têm os Piratas de Careixumil, que folgou nesta jornada. Com apenas menos um ponto está o terceiro classificado, que é a equipa do Macedense. Ora, aqui ainda nada está decidido, mas o mesmo já não se pode dizer na zona de fundo da tabela, em que ambos os Rios têm 9 pontos. E com a vitória que alcançou sobre a equipa dos Amigos de Serva, garantiu manutenção. É a equipa dos Amigos de Serva que vai descer aos distritais, neste caso ao distrital de Vila Real. Os Amigos de Serva, então, que têm apenas 3 pontos, quando já só podem conquistar mais 3. Amigos de Serva com 3 pontos e no 13º e último lugar. Série B. Alhadense, 5. Rio de Moinhos, 0. Pinheiro, 1. Coimato, 18. Tabuaço, 3. Cortegaça, 4. Valdecambra, 5. Futsal Asmeis, 1. Gafanha, 3. Académica de Leça, 4. Monte das Pedras, 2. Ocela, 10. E ABC de Nelas, 7. Gondomar Futsal Clube, 3. O Valdecambra lidera com 56 pontos. O segundo é o Coimato com 55. O terceiro Tabuaço com 52, mas já não pode lutar pela subida. Portanto, aqui neste caso, sobe a equipa. Portanto, poderá subir a equipa ou do Coimato ou do Valdecambra. Na zona de descida estão então as equipas do Monte das Pedras, que vai no 12º lugar com 12 pontos. 13º é a equipa do Rio de Moinhos com 10. 14º a equipa do Pinheiro com 6, sendo que o Pinheiro já está despromovido ao distrital de Aveiro. A equipa de Pinheiro tem então 6 pontos. O máximo que pode conquistar serão 9, o que nem lhe valerá o acesso ao 13º posto. O Pinheiro, então, o último classificado, já está despromovido ao Campeonato Distrital de Aveiro. Série C. União de Leiria, 1. Vila Verdense, 5. Eireira, 6. Os Patos, 5. Ladoeiro, 1. Elétrico, 4. Coruche, 1. Esternato da Benedita, 12. Caldas, 8. Unidos do Cacém, 9. Portela, 5. Associação número 2 da Portela, 5. A Igreja do Almeiro, Futsal, 1. E Burinhosa, 8. União de Progresso de Vendas Novas, 5. A equipa do Eireira já está na 2ª Divisão. Tem 73 pontos, mais 20, imagino, do que a equipa do Vendas Novas, que tem apenas 53 pontos. O terceiro é a equipa da Brunhosa, com 49. No 12º lugar estão os Unidos do Cacém, com 24 pontos. 13º, a Granja do Almeiro, com 19, já despromovido ao Distrital de Coimbra. E 14º, a equipa do Cade Coruche, com 4 pontos, já despromovida ao Distrital de Santarém. Série D. Sassueiros, 2. Piedense, 2. Os Vinhais, 5. Nacional, 3. Aljustrelense, 1. Os Sonâmbulos, 3. Intervivos, 2. Benfica de Vila Real Santo António, 4. Sapalense, 2. Tavira, 5. Santo Estevão de Tavira, aliás. 2, 4. Sim, está correto. Quinta dos Lombos, 14. Capelense, 2. E Associação Desportiva da Quinta do Conde, 2. Grupo Desportivo Fabril do Barreiro, 9. O Fabril do Barreiro tem 67 pontos, vai no primeiro lugar. Tem mais 6 pontos que a Quinta dos Lombos, que tem 61. E por isto mesmo, porque já só há 3 em disputa, a equipa do Fabril do Barreiro alcança assim o objetivo de subir à segunda divisão. Um objetivo que há já algumas épocas a gente tem vindo a escapar. Os Vinhais vão no terceiro posto com 54 pontos. Capelense com 24, está no 12º lugar, sendo que o 13º equipa do Sapalense com 15 pontos. A equipa é assim despromovida ao Distrital do Algarve. O Aljustrelense tem 0 pontos e, como é lógico, já está despromovido ao Distrital de Beja. E no meeting no Brasil, houve o prémio para Portugal. O atleta do Sport Lisboa Benfica, Marco Fortes, conseguiu no lançamento de peso em Belém, no Pará, uma marca de 20,32 metros, o seu 6º melhor recorde. O português conseguiu estes 20,32 metros ao 4º salto. Fez 6 ao todo, nos quais ainda conseguiu 20,11 no 3º e 20,12 no 5º salto. O 2º lugar foi ocupado pelo argentino Germán Lauro, com apenas 20,09 metros. No 3º lugar, e fechando o pódio, esteve o cubano Carlos Belés, que conseguiu apenas 22. Outro português em prova foi o Edi Maia, do Sporting Clube de Portugal. No salto à vara, conseguiu 5,20 metros, bem abaixo dos 5,70 conseguidos pelo brasileiro Lázaro Borges. Foi ele, aliás, o vencedor deste salto em comprimento à vara. Conseguiu, então, 5,70 metros. Também neste fim de semana se realizou a Great Manchester Room, a prova de 10 km, na qual também esteve Sara Moreira na secção feminina e Luís Feiteira na secção masculina. A atleta portuguesa acabou no 4º lugar. O primeiro lugar foi conseguido pela britânica Ellen Clitterow, com 31 minutos e 45 segundos. Mais 13 segundos demorou Christelle Duaney, que conseguiu concluir a prova, os 10 km, em 31 minutos e 58 segundos. Grace Mumbai, da Quênia, conquistou o 3º lugar, fechando o pódio, com 32 minutos e 4 segundos. Mais 7 demorou Sara Moreira, que acabou no 4º lugar, com 32 minutos e 11 segundos. A fechar os 5 primeiros, a italiana Anna Inserti, com 32 minutos e 35 segundos. Na secção masculina, o 1º lugar foi para o etíope Haile Gebrselassie, com 28 minutos e 21 segundos, tantos quantos conseguiu o britânico Chris Thompson. A questão dividiu-se em milionésimos de segundo. A vitória foi atribuída ao etíope, com Chris Thompson a conseguir também 28 minutos e 21 segundos. Apenas menos 4 segundos que o ucraniano Sergei Lebid concluiu a prova em 28 minutos e 27 segundos. Luís Feiteira não esteve mal no tempo, concluiu em 30 minutos e 8 segundos, mas numa prova tão renhida foi o suficiente para acabar no 27º posto. Antenoé, desporto. E para fechar o desporto antena de hoje, o basquetebol. Depois de, na passada sexta-feira, o Porto ter vencido em casa o Benfica por uns expressivos 95-69, bateu novamente o clube de Henrique Vieira, no passado domingo, por outros expressivos 93-60. O Porto está assim em vantagem na eliminatória, 2-0, com o Benfica a precisar de vencer os dois jogos em casa para recuperar e restabelecer a igualdade na final. A final que vai decidir qual será o campeão nacional. Ora, o Benfica é bicampeão, o Porto já não o é desde 2003-2004, o último ano em que conseguiu conquistar um título no basquetebol. A primeira parte ainda foi equilibrada, com o segundo período a ter um Porto mais ascendente e agressivo. À medida que o tempo foi passando, a equipa de Moncho López foi mostrando maior eficácia, enquanto que a equipa de Henrique Vieira, do Sport do Benfica, foi mostrando maior desatenção e procura. Ora, os 93-60 não são toda uma surpresa, pelo menos para quem viu o jogo. Para um Porto e um Benfica, tal diferencial é, no mínimo, invulgar. Como dissemos, o Porto já havia batido o Benfica por 95-69 na sexta-feira. Agora, há dois jogos na Luz para o Benfica recuperar a desvantagem que tem face ao Futebol Clube do Porto. E é assim que fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Vamos voltar amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!